E aí, Stati Funk? Chama que tá tenso. 900, ei, ei. Chega a brotar 200 na pista. Acelera a nave, mas cheirão de gasolina. Liga e perguntei onde ela tá e que horas ela vai chegar pra sentar na minha. Sabe muito bem ser sexy. Essa garota promete, mas nunca cumpre com o que fala. Sai da boca pra fora. Joga no boné a Juliette. Ela nem gosta de Juliette, mas não cria vergonha na cara. Tá pousado, é foda. Foda é a beleza dessa mulher. Foda é a foda que ela faz. Eu te dou tudo que você quiser e você senta mais. Foda que essa bitch na cabine. Foda até na mesa de jantar. Já me deu toda hora, baby. Sempre me dá bunda antes de trabalhar. Então trabalha, trampa em cima de mim. Faz essa cara, senta, que eu gosto assim. Sua folgada, fica brava pra mim. Fuma meu laca, não tem como vender. Te tomei no meio, te amei de gostosa e você não olhou pra mim. Mas eu sei muito bem que você gosta e te chama assim. Te trombei no lente, te amei de gostosa e você não olhou pra mim. Mas eu sei que por dentro você gosta o quê? E te chama assim. Na cama eu vi você louca me pedindo pra bater. Te bate e te deixo louquinha. Te deixa maluco, tira o saco do taca, te chama de puto, puto. Sabe quem sabe não é ela. Às vezes é só passageiro. Mas meu momento com ela é o melhor que tá tendo. Deus nunca fale, não é. Tem nem que tá me dizendo. Na cama só eu e ela. Vai que o couro tá comendo. Então trabalha, trampa em cima de mim. Faz essa cara, senta, que eu gosto assim. Sua folgada, fica brava pra mim. Fuma meu laca, não tem como medir. Te trombei no lente, te amei de gostosa e você não olhou pra mim. Mas eu sei muito bem que você gosta e te chama assim. Te trombei no lente, te amei de gostosa e você não olhou pra mim. Mas eu sei que por dentro você gosta o quê? Que te chama assim. Na cama eu vi você louca me pedindo pra bater. Te bate e te deixo louquinha. Te deixo maluco, tiro o saco do taca, te chama de puto, puto. Sabe quem sabe não é ela. Às vezes é só passageiro. Mas meu momento com ela é o melhor que tá tendo. Deus nunca fale, não é. Tem nem que tá me dizendo. Na cama só eu e ela. Vai que o couro tá comendo. Então trabalha, trampa em cima de mim. Faz essa cara, senta, que eu gosto assim. Sua folgada, fica brava pra mim. Fuma meu laca, não tem como medir. Então trabalha, trampa em cima de mim. Faz essa cara, senta, que eu gosto assim. Sua folgada, fica brava pra mim. Fuma meu laca, não tem como medir. E aí, Stati Funk? Chama que tá tendo, fio. 900, 900.